moleque. Se liga na visão de cria. Moleque louco, humilde, veio do pouco. Nós é bom, mas não é bobo, então não força simpatia. Cresci no mundo onde um quer ser mais que o outro. Sigo na disciplina com uma visão de cria. Na minha vida eu aprendi várias paradas. Prego que se destaca, sempre leva martelada. Infelizmente você vale o que tem na busca. Pela de 100 eu sigo a minha caminhada. Nós tá na chuva de pedra, na garoa, mas nessa não tô à toa. E da melhor eu tô na caça. E só lamento pros bicos que perdeu tempo criticando meu progresso e gorando minha caminhada. E meu coroa que sempre ralou danado pra ganhar o seu brocado e me dar uma vida boa. Já me cansei de ver o nosso sofrimento. Daquele cana me explodiu a zorra toda. Tu não queria o menor de periferia, com a mão cheia de graxa de campar na oficina. E as coisas mudam e hoje na mesma mão de um lado nós tá com placa e a chave da nave linda. E agora cola cheia de ideia torta, se fazendo de idiota, doida pra tirar calcinha. Mas não adianta, pode até virar minha janta, mas vou te abandonar pra refrescar sua lembrança. Moleque louco, humilde, veio do pouco. Nós é bom, mas não é bobo, então não força simpatia. Cresci no mundo onde um quer ser mais que o outro. Sigo na disciplina com uma visão de cria. Na minha vida eu aprendi várias paradas. Prego que se destaca, sempre leva martelada. Infelizmente você vale o que tem na busca. Pela de 100 eu sigo a minha caminhada. Nós tá na chuva de pedra, na garoa, mas nessa não tô à toa. E da melhor eu tô na caça. E só lamento pros bicos que perdeu tempo criticando no meu progresso e gorando minha caminhada. E meu coroa que sempre ralou danado pra ganhar o seu brocado e me dar uma vida boa. Já me cansei de ver o nosso sofrimento. Daquele crana me explodiu a zorra toda. Tu não queria o menor de periferia, com a mão cheia de graxa de campar na oficina. E as coisas mudam e hoje na mesma mão de um lado nós tá com placa e a chave da nave linda. E agora cola cheia de ideia torta, se fazendo de idiota, doida pra tirar calcinha. Mas não adianta, pode até virar minha janta, mas vou te abandonar pra refrescar sua lembrança.